Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Tono, Jovem Nerd, e eu... Aqui é Cris Dias e software é o que você xinga e hardware é o que você chuta. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e 50 mil pessoas viram eu chorando no YouTube quando meu servidor caiu. Aqui é o Nick Eres e eu já quis assassinar uma impressora laser e ultimamente também o pessoal do YouTube. Fala galera, aqui é o Cardoso e eu vou contar pra vocês hoje sobre minha GeForce pacifista. Olá pessoas, aqui é o Gaveta e meu som está alto. Sei lá. Aqui é o Azaghal e joga o primeiro HD quem nunca teve problema de backup. Caraca, segura aí. Muito bem, nerds, estamos aqui para lamentar essa maldita tecnologia que só arranja problemas para nossas vidas. Quem nunca teve problemas com a tecnologia, com o computador, com o software, com o hardware, com tudo, cara? Nós vamos xingar muito e chutar muito a doer. Depois de ver. Canelada. Canelada. Muito bem, Zé, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast! Que isso? Na variação. Raul Gil, versão Raul Gil. Vamos aplaudir! Nossa senhora. Vamos, é. E Azaghal, vamos falar dessa vez da Nerd Store. Lembrando que a Nerd Store tem todas as camisetas bombásticas do Jovem Nerd que nós usamos e anunciamos aqui no Jovem Nerd. Exato. Temos também canecas, aproveitando para dizer que a caneca pavê de copo voltou. Cara, acabou rápido e a galera ficou empolvorosa. Cadê a caneca? Ele está de volta, já está saindo loucamente. Garanta a sua caneca desse elixir dos deuses. Muito bem. Temos camisetas do Daryl, da Michonne, para quem é fã de TWD. Temos camisetas do Soquinho para você que é fã de videogame. Temos a camiseta Bionic Sledgehammer para os saudosos. E a camiseta Transformação. Viva la Transformação, cara. Um monte de camisetas. Vai lá na Store explorar que você vai achar uma camiseta que você gosta com certeza. Além dos livros Protocolo Blue Hands Alienígenas e Protocolo Blue Hands Zumbis e também Crônicas de Gano fazendo um sucesso. Tá aí tudo lá na Nerd Store pra você levar. Isso, certo? Aí, nerdstore.com.br. Lembrando também que vamos antecipar a gravação do Nerdcast Dia dos Namorados. Verdade. Se você nunca ouviu, você pode ir lá conferir. Sempre no Dia dos Namorados, todos os anos, nós fazemos essa rádio romântica brega, onde nós, entre aspas, gigantes, ajudamos. Nós ajudamos. As pessoas. Nem sempre a ajuda vem como você espera. Exato. Da forma que você espera, mas é uma ajuda. Alguém se beneficia. A conquistar o seu amor, a se declarar pra alguém, a reclamar que você tá sozinho, a contar uma história de fim de namoro, a fazer pedido de casamento, o que for, se declarar, reafirmar amor. Se colocar no mercado, estou solteiro, estou procurando. Isso, atrás de meninas, de meninas, de meninos e meninas. Exatamente, o que for. Mande seu e-mail para nerdcast@jovemnerd.com.br com o assunto Dia dos Namorados, tracinho, o subassunto que você quer, tipo menino procura menina, ou então declaração de amor, ou pedido de casamento, o que for, o que a gente falou aqui, certo? Que aí a gente vai fazer uma triagem, e se você quiser que a gente ligue pra você por telefone ou por Skype, dê seus contatos e os horários. Isso. Em que vocês estão disponíveis nesses contatos, certo? Já sabendo, se você estiver disponível de manhã, a gente não vai ligar. De manhã é difícil, de tarde, de noite, até a madrugada tá valendo, mas é isso, então mande seu e-mail que em breve nós vamos gravar e podemos ligar pra você. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular para 21 minutos e eu nunca dei bug. Muito bem, muitas pessoas doando sangue essa semana, tô feliz de ver isso. Nerds Cacete de Agulha, Conrado Pimenta, também teve o trote solidário do curso de relações internacionais da UF de Pelotas. Olha aí. Rodrigo Machado, Fabrício Reis, Carlos Lima Silva, Ana Paula da Silva Abreu Doneida, Patrícia Soares, Lília Coelho, Jean Jurchaks. Desculpa. É difícil? Isso foi Yur. Yur Sharks, isso pode ser também. Tiago Sanv e seus alunos, olha que exemplo maneiro. Gustavo Caldas, Natália Esperoto, Roberto Ramírez, Felipe de Almeida e os atiradores do TG-02-078 de São Bernardo do Campo. Olha aí. Muito bom. Obrigado por doarem sangue, rapaz, de salvar vidas. Muito bom. Artes dos fãs, Jovem Nerd. Temos várias artes. Todas muito boas. Sim. Vão ser positivos hoje. Aham. Uhum. Por que não? Algumas melhores. Ah, cara, toda semana essa ladainha. E, essas serão destacadas. Mas todas são boas. Certo. Vamos deixar isso aqui. Ok. Essa mensagem positiva pro mundo. Nós temos Ozob por Thiago Rossi. Olha aí, o Thiago Rossi é aquele que faz os zumbizinhos e recortados. É, ficou animal, cara. Muito maneiro. Ozob que em breve vai virar produto na história. Olha aí. Dá esse pequeno spoiler aqui. É claro. Temos aquela... Lembra da maquete eletrônica do Nerd Office que a gente mostrou semana passada e lembro. Comentou da versão apocalíptica? Ah, então, sim. O Maicon Silva, da Silva, mandou pra gente. Olha aí. A versão apocalíptica, que você pode ver aí. É, muito bom. Temos também uma fotomontagem O Dragão Era Mais Fácil, por Denilson Batista. E temos Nerd Wars, uma referência a Star Wars, juntando com nerds, por Edson Medeiros. Foi muito maneiro também. E essas são as artes dessa semana. Tinha mais uma, mas eu vou deixar pra lá. Você perdeu sua chance, cara. Tá bom. Rodrigo Dias, 28 anos, estudante de engenharia de agrícola? Engenharia de agrícola? Não seria engenharia agrícola? Não sei. Estou errado. Campinas, São Paulo. Sobre os problemas com as bananas no aeroporto. Olha aí, é a área dele. Ok. Bom, o fato que o problema que a gente comentou nos finais de turistas babacas que o JP ficou preso no aeroporto lá porque tava com uma banana na mala, que era do avião. Aí ele fala, bom, o fato é que o problema com a banana não se limita a essa fruta, mas em qualquer material orgânico como sementes, frutos, vegetais ou até seres vivos como insetos. Sim. O problema é que qualquer material orgânico que saia do seu país e vá para outro pode influenciar um desequilíbrio natural no caso de seres vivos como insetos. Ok. No caso da banana, essa pode trazer algum fungo, bactéria ou vírus de banana. E o que estava separado por alguns milhares de quilômetros agora pode dizimar uma cultura inteira. Pois doenças que são comuns em algum lugar do mundo, tipo doenças comuns da cultura de bananas nos Estados Unidos, talvez não sejam as mesmas daqui. Logo, nossas culturas não suportariam essas doenças. No caso da banana, é até mais agravante, pois os pés de banana são clones. Essa é verdade, a gente descobriu aí uns 10 anos atrás. Existem poucas variedades genéticas em relação aos pés de banana. Logo, qualquer doença seria devastadora. É por isso que deu problemaça, banana. Um exemplo, mas meio que teoria da conspiração, é que dizem que a doença da vassoura de bruxa, dada em cacaueiros, que dizimou nossas culturas no começo da década de 90, reduzindo a produção em mais de 50%, foi implantada... Culturas de cacau. De cacau, isso. Na cultura geral do brasileiro. Não, foi implantada criminosamente, pois sua proliferação foi muito acima de qualquer outra doença já vista. E era uma doença mais comum em outro lugar do mundo, acho que era o Haiti. É, mas as culturas deles suportavam essa doença. Então pode ter sido uma... Mas eu me pergunto. O avião trazia banana. Tava no avião, a banana. E a banana do avião vai pra onde? Quando chega aqui no Brasil. Tem um processo de descarte? Eu não sei. De bananas? De bananas, não sei. De alimentos? É, será que tem um processo, é assim, ó, é orgânico, vai pra um saco... Não que eu esteja botando nada em xeque. Mas visto... A tendência moda caralha das coisas serem feitas no Brasil. Vai que o cara pergunto. Joga no lixo. Exato, né? E aí essa porra dessa banana fungada vai pro lixão. Né? Fica a dúvida. É, exato. Rafael Guedes, 28 anos. Olha aí, duas pessoas com 28 anos. Será que significa alguma coisa isso? Não, absolutamente. Ele é servidor público federal lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha aí. Olá, nerds. Muito bom, Nerdcast 411, turistas babacas. Quando você fala que você é um babaca, as pessoas te aceitam. Engraçado isso. E o nome desse programa que a gente gravou não era turistas babacas. Ia ser Nerd Tour alguma coisa. Viagem, é. E aí, se o programa fosse Nerd Tour, viagem pelo mundo, a gente ia ser odiado. Mas é que depois que a gente gravou, a gente percebeu que a gente tava durante muito babaca. Durante a gravação, a gente já sacou o nível babaca que tava o papo. E a gente se autotitulou babaca e... Ficou engraçado. Babacas somos todos babacas, é a nova hashtag. Somos todos babacas. Mas ele acompanha o site desde os tempos da Casa dos Heróis. Olha aí, high five. Mas, bom, nice, né? Essa nice! Versões resumidas e afins. E fico muito feliz de sempre ver o trabalho de qualidade de vocês. Tudo bom. Só um adendo sobre a imigração brasileira. De fato, quem está lá nas cabines carimbando os passaportes do pessoal que entra e sai do Brasil são, sim, jovem nerd terceirizados. Que absurdo! Geralmente são contratados de empresas prestadoras de serviços locais como faxineiros. E é assim também em postos terrestres, como a Ponte da Amizade. Caraca! Em Foz do Iguaçu. Então é um cara terceirizado que decide se vai entrar ou não. Não é um polícia. Nos Estados Unidos nem fudendo um cara terceirizado. Porém. É todo mundo federal ali. Eu acho que é pra economizar. Sério, deve ser assim, o único motivo. Porém, diz ele aqui, Rafael, servidor público. Será que ele é Polícia Federal? Não sei. Polícia não falou. Federal é um ele servidor não... público? É, é. Ah, federal. Seu Rafael, a gente tá te sacando. Porém, sempre há agentes da Polícia Federal nos postos, responsáveis por sanar quaisquer problemas, como passaportes com indícios de falsidade. Estrangeiros que constam como impedidos de entrar no Brasil ou mesmo pessoas com mandado de prisão em aberto. É, mas então, mas não é o policial federal que tá conferindo o passaporte pra saber se tem indícios de falsidade, né? Mas olha só, o policial federal tem que estar treinado. O policial federal, ele é um super agente, certo? Eu não vou desvalorizar aqui. É um cara concursado. Não vou eu, que tenho muito amor a minhas pregas, não vou jamais... desqualificar qualquer policial federal. Cara, é um cara que passa por um treinamento. É, tem um... É um cara elitizado. É. Em termos de policial. Sim. Certo? Certo. Policial federal, pô. Mas ele não tem superpoderes. Então, assim, ele não consegue sentir o cheiro do passaporte... Né? O tato super sensível percebe as variações nas fibras do papel. Ele analisa o documento e ali, com base na análise dele e no equipamento que ele tem disponível, ele sabe se a parada é falsa ou não. É. Isso qualquer técnico pode fazer. Uma pessoa que passar por um treinamento tem igual. Tem que estar treinado pra ser um cara que vai detectar passaportes falsos. Exato. E ver documentos. Mas assim, o que ele falou é verdade, porque, por exemplo... Não é a galera que fica jogando papers, please ali no cantinho. Não, não é. A gente viajou uma vez com um grupo e uma das crianças, o pai não tava indo e tinha que ter aquele documento... De autorização. De autorização. E aí, esse cara fiscal, com camiseta do Megadeth... O quê? É. Tava. Ele falou, um minutinho, vou ver ali. Aí ele pegou o documento com o passaporte do menor... Aí levou no Polícia. E foi no Polícia, o Polícia bateu o olho e falou, isso aí, tá tranquilo, libera. Ah, entendi. Sacou? Se qualquer dúvida, ele vai no Polícia. Ele dá uma terceirizada, o policial ele fica de chefão da parada. Fica só, passa, não passa, e aí qualquer coisa ele vai dar carteirada. Entendi. Saquei. É isso, Jovem Nerd. Você pode relaxar quando você entra e sai do Brasil agora. Não, mas você não tá mais... Não devo nada. Na frente de uma autoridade. Não devo nada a ninguém, mano. É um servidor terceirizado. Caio da Lauba, 24 anos, estudante de engenharia mecânica, Florianópolis, Santa Catarina. Ouvi no último Nerdcast, não pude deixar de me identificar com o senhor K, pois minha experiência em Paris não havia sido das melhores também. Digo isso, pois logo na chegada pela estação Gare de Lyon. Cara, essa estação é uma merda. Se você chegar em Paris, parece que todo mundo tem a impressão ruim, entendeu? Todo mundo fala isso. Desci para o metrô, que estava fedendo a mijo, e eu tava cheio de malas, óbvio. E ao chegar na linha certa, notei que havia bancos de plástico encostados à parede, além de espaço para sentar direto no azulejo. Fui logo sentar no azulejo, pois estava bem cansado e os bancos estavam ocupados. Ao que minha namorada fala, ela já tinha ido antes para Paris. É melhor não sentar, porque à noite você fica aberto e os mendigo do homem aí. Aí eu lembrei logo do metrô de Londres, que é o mais antigo, não cheira a mídia, as estações são fechadas durante a noite. Mas enfim, pensei, já estamos aqui, foda-se. Não, não passa. Peraí, a estação de metrô de Paris fecha, não fica aberto. Então, mas não sei. Mas enfim, pensamos, já estamos aqui, foda-se. Não passou um minuto, surgiu um mendigo que, por sorte, não estava na nossa plataforma, e sim na plataforma em frente. Gritou algumas palavras em francês, baixou as calças, se abaixou e começou a soltar uma diarreia foda. Ali mesmo, enquanto gritava loucamente. Que horror, cara. Eu achava que isso só tinha na Lapa, cara. Puta merda, Paris. Caralho. Ai, Paris. Pô, peraí, isso aí pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Não é uma exclusividade dos franceses. Ele deve olhar pra mulher dele e falar assim, sempre teremos Paris. E ele lembra do mendigo com diarreia na estação do metrô. Realmente é uma vinda foda. É bem-vindo, né? Israel Fonseca, 25 anos, analista de sistemas, São Paulo SP. Estava ouvindo o Nerdcast 400 e os babacas e me deparei com a saga de quem? Do senhor K e a partição de trens, que vocês acharam bizarra. Pois é. E, de fato, quem vivencia isso nunca esquece. A gente duvidou na hora, mas era verdade mesmo. O trem se partia. Como solicitado por vocês, informo que já passei por situações parecidas na viagem que fiz para o Japão no ano passado. Uhum. Na viagem em questão, decidimos, eu e meus dois parceiros de viagem, que seria prudente conferir a qualidade das praias japonesas. Seria prudente? Como assim, prudente? É bom a gente conferir. Se tiver um tsunami, a gente vai ver o que nunca mais vai existir. Então, pareceu prudente, de novo, usamos também uma palavra às vezes no texto, rumarmos até a bem cotada praia de Shirahama. Estávamos já uns 12 dias no Japão e nos julgávamos reis dos transportes coletivos nipônicos. Tem bala, metrôs e afim. No entanto, o trajeto para Shirahama era um tanto alternativo. A maior parte das linhas de trem é de uma empresa chamada JR, Japan Rail Lines. E a linha de trem até essa praia era pela referida empresa. No entanto, da metade do trajeto em diante, pegaríamos uma linha de outra empresa. Coisa que até então não havíamos feito. Até aí tudo bem. Verificamos isso no mapa e assumimos que no momento da transição, haveria uma estação onde calmamente trocaremos de trem e tudo se resolveria. Já estávamos perto da metade da viagem, quando começamos a ficar com receio sobre quando a dita estação de transição iria aparecer. É, eles tinham que trocar de trem. É, lembrando que é tudo em japonês, né? Exato. O trem estava passando no meio de uma encosta ao lado de uma floresta tropical e o nosso japonês limitadíssimo não iria ajudar a entender se estavam de fato no lugar certo ou não. Uhum. Japonês, conhecimento da língua, não um amigo japonês. Uhum. Decidi então me levantar e ir até o fim do trem para perguntar em... Ingurisho. Que é inglês, em japonês. Ah, como fala? Ingurisho. Para atendente se estávamos indo para o lugar certo. Eis que ela não entendia bulhufas de ingurisho. Todas as histórias que eu ouço do Japão é assim, não dá para se garantir só com inglês, cara. Porque nego não fala. Não dá, cara. Tu vai num lugar mais afastado assim e não fala nada. E ele, por sua vez, não entendia nada que a mulher falava também. Puta, fudeu. Após recorrer à lendária arte da mímica e apontamentos no mapa, receba a seguinte informação. Jovem estrangeiro, vá para as cabines dianteiras que o trem irá se dividir. Olha aí, cara. Pensei, what the fuck? Que trem é esse? Naquele momento, firmei minha mochila de 2 metros, empunhei meu guarda-chuva em forma de katana e fui correndo de volta para a nossa cabine. Uma corrida que deixaria Tom Cruise com o inferno, cagaço do cara. Cheguei gritando, galera, vai pra frente que o trem vai se dividir. Porra, imagina a cena, o trem se dividindo e eles pulando. Uma cena que de alguma forma deve ter sido épica para os japoneses que ali estavam presentes. Ou não. Ou só ridícula. Exato. Vamos para a frente e o trem, olha aí, Jovem Nerd, acabou se dividindo mesmo. Em movimento? Acho que sim, pelo que eu entendi. Felizmente chegamos na praia depois disso e lá fomos hostilizados pelos cobradores de ônibus. Mas isso é uma outra história. Ele mandou um vídeo aí dos instantes após a divisão, cara. Ah, é os instantes após a whatever. Ah, mas eles estavam uma ufa. Na divisão. Ah, que beleza. Mas olha aí que existem trens que se dividem. Pois é, é que aqui, nós brasileiros capiais, não temos linhas trem. Férreas. Não tem trem. Não tem trem aqui. É uma vergonha essa merda. É, e aí, assim, trem eu digo, não tem trem de longas distâncias e tal. Não. Não tem trem pra nada. Ah, tem trem ali, Central do Brasil, cacete, mas vai ter. Ah, mas aí é como se fosse um metrô. Tipo um trem local. Metrô mas. Miserável. Mas esses trens de longa distância, a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. Agora, ó, um e-mail off-topic. Do Marcos Brito, 33 anos, designer digital, Rio de Janeiro, capital. Web designer? Jovem Nerd, Azaghal, venho explicar-lhe os motivos dos pinheiros estarem sempre presentes em logos de cooperativas. A gente mencionou isso. Olha aí. O emblema universal do cooperativismo é um círculo abraçando dois pinheiros, que indica a união do movimento, a imortalidade dos seus princípios, a fecundidade dos seus ideais e a vitalidade dos seus adeptos. Tudo isso marcado pela trajetória ascendente dos pinheiros, que se projetam para o alto, procurando subir cada vez mais. Antigamente, o pinheiro era tido como um símbolo da imortalidade e da fecundidade, pela sua sobrevivência em terras menos férteis e pela facilidade de sua multiplicação. O círculo representa a vida eterna, pois não tem horizonte final, nem começo nem fim. O verde escuro das árvores lembra o princípio vital da natureza e o amarelo ouro simboliza o sol, símbolo perene de energia e calor. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço. Olha aí, uma verdadeira conhecimento geral. Análise. Agora você já sabe que são os pinheiros das cooperativas. Vou fazer a cooperativa. Vou chamar de Cooper Nerd. De que é essa cooperativa? Ah, não sei. Depois eu invento. Tá. Primeira coisa é criar o um nome. É o quê? Vai ser dois pinheiros com óculos. Isso. Porra, boa ideia. Eu e a Azaghal falamos recentemente no Nerd Office que a gente não confia no Ctrl-C único. Em um Ctrl-C só. Sim. Vocês confiam? Vocês, assim, ó. Você vai copiar uma parada, né? Todo mundo entregando aqui que não vê Nerd Office. É isso. Não, eu sei que eu vejo. Eu sei que vocês são culpados. O Cris diz é Command-C, Cris, pra você. Command-C. Ou Ctrl-C ou Command-C, exato. Você faz uma vez só ou várias vezes? É um mini Parkinson que eu faço assim. Inclusive no control save também. Eu tô quase... É tipo rifle, né? Você bota no tiro triplo. Exatamente. Não, control C eu só faço uma vez, mas control S, um belíssimo programa chamado Coral Draw 2, ensinou, cara, até hoje eu sou o paranoico do control S. Eu vou, escrevo uma palavra, salvo. Tipo assim, parei pra dar aquela olhada assim, deixa eu ver se tá bom, salva. Eu também. Que o Coral Draw 2 era o quê? 1990 e pouco, né? É. Então eu já passo aí 20 anos, cara, até hoje o hábito de salvar não me abandonou, porque não dá pra confiar nas máquinas e nos programas. Mas você realmente, você quando vai copiar e colar alguma coisa, você dá simplesmente um Ctrl C ou um Command C. Um só. E você um acha só. Que vai dar certo? Um só e você confia? Você quando tá com pressa, aperta o botão do elevador uma vez só. Você não usa o toque secreto Illuminati, que quanto mais você apertar, mais rápido ele desce. Puta, cara, esse negócio de elevador, com esse assunto de eu de máquina, é um problema, que lá no prédio são aqueles elevadores com piloto automático. O elevador inteligente. Passa o crachá e ele fala, entra naquele ali. Ah, é no crachá direto? Vai só no crachá? Na roleta. Olha, o cara trabalha no Facebook e não tá de sacanagem. É o elevador B, pega na mão de Deus, entra e vai, cara, acredita. Não aperta botão nenhum, né? Daqueles que entra até o Steve Rogers junto. Cara, é um momento de fé na tecnologia. O elevador fala, bom dia, senhora Cris Dias. O Ctrl-C, você tem que entender que a cada vez que você aperta, ele copia mais ou menos uns 15% do arquivo. Você tem que apertar várias vezes até ele completar 100%. Cara, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso mesmo. Essa mania de fazer Ctrl-S também é meio perigosa. Porque se sei lá, a luz acaba no meio do teu Ctrl-S... que já aconteceu comigo algumas 794 vezes, então é bom você não só dar Ctrl S, mas você fazer versões dos seus arquivos. Isso, essa é a dica de ouro. É, cara, exatamente. E voltando ao Ctrl C, também tem umas histórias de horror, né, cara? Porque a coisa que mais acontece, né, quando você não usa um programinha pra captar tudo que você tá fazendo Ctrl C, é você fazer um Ctrl C de uma coisa importantíssima, depois você copia tá copiando um endereçozinho, um link, aí você faz um Ctrl C e você lembra, fudeu, perdi aquilo tudo. Isso. Já aconteceu. várias, viu? Boa aquelas brincadeiras do tipo, o que que tem no seu Ctrl V? Vai lá nos comentários e dá um Ctrl V pra ver o que que tá escrito. É perigoso isso. Será que foi nessa que deu aquele problema da US Airways lá, cara? É. Não, foi mesmo. Essa daí. O US Airways foi aquele, eles responderam um cliente com um link de uma foto de uma mulher lá com um avião. Que é no avião no portão 1. No portão 1, exatamente. E aí, deu uma merda e tal. E aí, depois eles falaram que o funcionário disse que tava reportando isso pra alguém, essa parada. Claro. E que ficou no Ctrl V do cara. E ele, esse agora de não apertar um Ctrl V várias vezes e tal, o Ctrl C, ele achou que tinha copiado o link certo e ele copiou o link errado que tava no Ctrl V. Isso acontece mesmo, que não é possível. Quantas vezes eu já peguei um link pra copiar e quando eu fui mandar pra outra pessoa, vi um link que eu tinha copiado anteriormente. Por isso que eu dou Ctrl C parte. Porque... Sim, é o mini Parkinson. Eu fiz isso essa semana no negócio da Sala da Justiça, eu botei o link, aí quando eu fui ver o link depois no Twitter, eu tinha botado o vídeo do Marcos Castro. Eu falei, pô... Foi sorte sua ser esse vídeo, né? Exatamente. Isso quando você cola o link e às vezes, quando ele cria o URL, ele cria o URL pra alguma outra coisa. Isso já aconteceu comigo no e-mail também. Criar o URL pra outra parada, cara. Cara, aí é grave, porra. Mas aí você repara, né? Você não deixa passar, deixa todo mundo... Né, cair de pau em cima e tal, você repara, é que nem você mandar o e-mail, na hora que você manda o e-mail, você repara que você deu responder a todos e tá falando mal do cliente, o cliente tá copiado, você vai lá, arranca o computador da tomada. Função que salva vidas do Gmail, que é o desfazer. Puta merda, cara, cara. O meu undo do Gmail, eu botei setado pra 2 horas. Eu já desliguei no último segundo já o desfazer. Não! Tum! Câmera lenta. E quando você percebe que errou, aí você vai com o mouse lá, mas aí sem querer você clica em outra coisa, aí não dá mais tempo. É adrenalina, né? Cara, você tá no modo louco. Rola uma adrenalina. Rola um mini Parkinson na tua mão no momento errado, né? Exatamente. Mas já teve um bug pior no tempo do ICQ. Tinha um plugin no ICQ que ele mostrava na sua linha de status a música que você tava ouvindo no Media Player. Ah, eu lembro. Muito legal, muito bonitinho, etc. Só que funcionava pra vídeo. Exato. E na época do ICQ... Aí todo mundo, inclusive aquelas meninas sérias e respeitáveis, só vendo aqueles vídeos literalmente cabeludos. Uhum. Sim. Pelo Cavalo nome furioso. Você imaginava. Two Girls, One Cup, essas porra. Teve lá na agência que eu trabalhava, foi ano passado, ó, que o cara mandou um e-mail, não foi muito desbocado, mas foi assim, a gente queria convencer o cliente de uma coisa, que eu nem vou lembrar o que era, e aí o cara descobriu que aquilo que ele tava defendendo era verdade, e aí ele pegou toda a sequência de e-mails do cliente, achou que tava mandando só pra gente, mas deu um responder a todos, e o inesquecível é que ele abria assim, chupa mundo, olha aqui os resultados, estão comprovando isso aqui lá, aí 10 minutos depois vem um e-mail, cara cliente, desculpa aí, seja bem, tá, até hoje chupa mundo é o grito de guerra que todo mundo faz quando encontra com o cara. Puta que pariu. É, lá no trabalho antigo teve um que a menina ia mandar um documento, ela mandou, segue anexo pedido, só que ela comeu o dedo, aí ficou segue anexo peido. Aê! Sensacional. Eu trabalhei com uma menina que ela mandou um e-mail pra 1.200 funcionários, que eram instruções, gente, atenção, por favor, não vamos errar na hora de pagar o bloqueto. Que é um termo meio antigo para boleto, é sinônimo de boleto. Uhum. Só que ela escreveu bloqueto, mas esqueceu o último O. Bloquete? É. A gente hoje sofre umas trolladas fodas do autocorretor do smartphone, né, cara? Puta que Sim. pariu, cara! Dave. Eu sou a maior vítima dessa merda do mundo, cara. A coisa que eu mais odeio no mundo é aquele transformar o E, né, o em E. Ele bota um acento em tudo, cara. Não, isso e quando você escreve, porra, isso é foda, aí aparece, porra, isso é fofo. Isso é fofo, é direto. Não. Porra, esse politicamente correto tá um saco. Outro dia eu tava conversando com o Gaveta, eu não conseguia me comunicar com o cara. Daquele dia foi sensacional, porque o corretor dele tava tendo uma outra conversa comigo. negócio completamente diferente. E eu só mantenho o corretor porque ele erra menos que eu. Tem um site chamado Damn You Autocorrect, que tem 1000 screenshots engraçadinhos de conversas que o Autocorrect mudou. E tem também um programa, no programa da Ellen, ela também lê alguns, são bem engraçados, se vocês procurarem Clumsy Thumbsy. É o segmento lá do programa dela que ela lê essas coisas. É bem engraçado, cara. Eu acredito, cara. Vai, acontece. É possível. O Jovem Nerd não acredita em alienígena, mas nessa merda... Eu não disse que não acredito em alienígena, caralho. O dia que o primeiro ser humano proferiu as palavras "espera aí que eu vou dar um boot no meu telefone", é a declaração de rendição que a gente perdeu a guerra contra as máquinas, né? Porque era um negócio que era sinônimo de segurança, de puta, eu vou me comunicar, pego da linha e tal. Caraca, travou. Peraí, outro pera dia... Peraí, pego da linha depende da época, né? Certo. É, porque essa guerra, ela começou perdida. Exatamente. O problema é que a tecnologia é um negócio que serve pra criar solução pra problemas que não existiam antes. Exatamente. Você vê que antigamente a gente tinha um negócio, as crianças não vão lembrar disso, chamado engano. Engano, opa. Sim. Caraca, hoje em engano. Dia, hoje em dia você só tem engano depois de 2 da manhã na balada. Engano e linha cruzada. O telefone toca aleatoriamente. Em compensação, a gente ganhou problemas maravilhosos. Teve um bug numa appzinha que eu escrevi uns 2 anos atrás, que era sensacional, que era uma dessas apps de troca de imagens, que você manda, você tira a foto e manda pro seu amiguinho. Fala o nome do Snapchat, Snapchat? Não era anterior ao Snapchat. Só que o que que acontecia? A app guardava as fotos num web server público e usava número sequencial. Aí. Então era... Neguinho fazia script pra montar o URL e aí você ficava vendo as fotos de putaria que as pessoas mandavam umas pras outras, cara. Essa é a privacidade na web. Vocês estão falando de privacidade? Nessa época de linha cruzada, já aconteceu comigo, eu liguei pra uma namorada minha antiga e deu uma linha cruzada e um cara da minha rua escutou a minha conversa. Caraca, e eu só descobri que o desgraçado ouviu no final. Ele, óbvio, o cara deu, né, um risinho? ele mandou um... Eita. Pô, é verdade. Caraca, caralho, mano. Cara, você encolhe, você... Assim, você sente alma, uma, né, cara? Você se sente invadida, né? Você vai escorrendo pela parede, se ensaboando no sabonete imaginário. E foi terrível, cara. E desde então, toda vez que eu falo no telefone, eu falo meio que pro além, sabe? Eu falo, tem alguém? Tem alguém? Na gaveta, claro que não é o caso, mas, pô, já deve ter nascido muitos relacionamentos em linhas cruzadas. Eu vou falar que na minha época de solteirice, de adolescência, de garoto novo, uma menina ligou e foi, era engano, né? Atendi, não, é engano. Aí desliguei. E aí passou um tempo, ela ligou de novo, é engano. Eu falei, pô, mas que não você tá ligando? Ela, pô, não é. Ele tá sendo linha errada. Aí eu desliguei. Aí na terceira vez eu falei, minha filha, é pra ser. Vamos sair, vamos nos encontrar. E funcionou. Naquela época funcionou. Pô, essa é digna do Guga, cara. Vocês sabem que a gente quase entrou na Terceira Guerra Mundial na década de 80 por causa de um bug, né, também. Um bug de radar. É a história lá do Stanislav Petrov. O tubo vermelho tava lá passando. Não, Stanislav Petrov, aquela parada do radar. Esse cara era responsável pelo monitoramento e resposta de qualquer míssil balístico intercontinental. Um dia o radar tava mostrando que tinham 5 mísseis intercontinentais americanos indo pra Rússia, cara. E o cara, ele... É passado essa história. É contada quando os caras vão falar de intuição, né? É, exato. E o cara, tudo que ele tinha que fazer era mandar de volta, cara. E ele tinha que fazer essa decisão e ele seguiu a intuição que aquilo não era verdadeiro e não devolveu, e não, entendeu? Não devolveu o ataque. E graças a isso a gente não entrou numa porra da Terceira Guerra. Devia ser Skynet lá, em 83, tentando, cara. Tentaram, só que, infelizmente, teve esse cara que teve essa intuição. Assim, ele não foi punido, mas também não ganhou nenhuma medalha dos russos, por ter salvado. Esse cara salvou o mundo, cara. Você não tem noção. Porra, então, se ele tivesse ficado doente nesse dia e tivesse sido substituto, fudeu, porra. A gente estaria morando no inverno nuclear, sei lá, porra. No fim, ele ganhou um prêmio do World Citizen Awards, que é um troféu em $1,000. Já é reconhecimento. Parabéns. Porra, até o cagaço, né? Um vasinho pequenininho, assim. Porra. O NORAD teve dessas também. Teve um caso no NORAD que eles tinham quase certeza de um ataque, era um fio solto. E num outro, eles estavam rodando uma simulação, esqueceram de avisar pra metade do pessoal que era simulação. Os caras trataram como ataque até quase na hora de lançar a míssil. Deu DEFCON o quê? DEFCON fudeu geral. É, DEFCON fudeu geral porque quem define o DEFCON é o presidente e nessa hora não dava tempo. Então, vai adiante. Mas a gente não ia falar de computador? É um bug, né, cara? Tem é um máquina bug. Em tudo isso, né, cara? É, mas eu não tenho Joshua, então não dá pra... Tem um bug legal de máquina que não é computador pessoal. Enfim, os amigos meus estavam no, acho que no shopping Via Parque, no Rio, e quem foi abastecer o caixa eletrônico, né, de banco 24 horas, parece que trocou a cartucheira da nota de 20 com a de 50. Então, você pedia R$20, ele sacava 50. E aí, eles ligaram pro meu irmão, falaram, cara, vem aqui, tá, você vai sacar dinheiro. E ele assim, caraca, eu tô todo endividado, mas eu tô em Niterói, eu não vou conseguir. Ele ficou desesperado. E a galera, nem sei no que deu, se o banco mandou devolver. Porque eu já ouvi uma história que, uma notícia de que o banco mandou devolver, porque foi má fé e tal. É. Podem ver qual foi o caixa eletrônico a hora e saber, né, que o cara fez. Quem sacou, e assim, eles podem alegar que você, pô, tá na cara que tá aquilo errado, você tá vivendo má fé. E sabe o que rolava também antigamente? Rolava orelhão que ligava de graça, lembra disso? Sim, é verdade, e cara. E códigos que você usava no telefone, que você conseguia fazer ligações interurbanas, né, de graça também. Pois é. Se você ligar 00, jogo da velha, eu não lembro qual era. Aquele Blue Beep, que era uma maquininha, que até foi com o Steve Jobs e o Não, Oscar. Não era isso. Era depois, era erro do sistema da Telerge, sei lá. Sabe? Tem um outro também que você digita... A Telerge em si é um erro. Tem um outro que você digita 9011, que também você liga de graça, né? Já caiu nessa pontinha, mano. Já aconteceu também comigo, o bug foi assim, o lançamento do box do Roman 2, e aí apareceu no Submarino por 99 centavos. Ah, isso acontece direto. Direto. Assim como acontece... Eu comprei dois. R$99 mil. Acontece direto com comércio eletrônico em geral, entendeu? Nego comprando TV por R$1. Mas assim, você recebeu a parada? É isso que eu quero saber. De jeito nenhum. Claro que não. Eles identificam e cancelam a venda. É, eles olharam, falou engraçadinho, não. É, não. Mas é diferente, por exemplo, quando o cara publica no jornal, né, como aconteceu antigamente, aí ele tinha que cumprir aquilo que estava escrito lá no jornal. Agora na internet, sei lá, né, não sei qual é a legislação. Não, mas mesmo no jornal, quando ficava flagrante, a oferta era absurda, quando a oferta era absurda, que era evidente que era erro, não valia. Tá. Do mesmo jeito, aparece por R$99 mil, aparece errado para mais direto. Mas acontece esses erros aí de televisão e tal, por um preço irrisório, e o cara não tem como assumir essa. É erro de sistema. E o cara que comprou, ele não foi lesado. Não foi. Exatamente. Né? Ele tava em casa, ele não pegou o carro, saiu, foi no shopping. Vamos dizer que esse do jornal. Esse do jornal, ele pode te gerar um transtorno, porque você vai numa loja e tal. Mas você comprou online, vai, não foi tanto transtorno assim. Só fez mal a lei de Gerson, né, do cara. Exato. E isso é a maior ofensa pro brasileiro, né? Exatamente. Você tirar esse direito primordial. Que temenda do Brasil. E na lei de Gerson, o Azaghal soube de um caso aí recente do Waze que deixou. É que os brasileiros, isso é verdade, os brasileiros são conhecidos como gafanhotos das mídias sociais. Surge uma rede social e quando ela é bem quista, né? Por brasileiros, ela é devorada por isso. Gold, Gimme Gold Plus, World of Warcraft, Orkut, né? O brasileiro chega, aquela nuvem de gente falando português, ninguém entende porra nenhuma, acabou. E aí tem uns malandrilsos, e isso agora vai se espalhar mais ainda, depois que a gente contar aqui. Fudeu. Tem essa rede social conhecida aí, Waze, né? Que é um GPS compartilhado, onde você diz, essa rua tá com um acidente, tá com isso, com aquilo, e as pessoas conseguem evitar trânsitos e tal, e ele vai criando melhores rotas evitando esse tipo de problemas. O malandro resolve, tipo, meia hora antes dele sair do próprio trabalho, lançar nas ruas que ele vai passar uma série de acidentes imaginários. Caraca. Pra limpar o caminho dele, cara. Cara, isso é muita canalice. Porque aí o que que ele faz? Ele bota ali, ó, essa rua aqui tem dois acidentes. Mas ele não tem que estar lá? Ele tem que estar lá pra reportar. Cara, eu não sei como é que ele faz. Me eu sei ensina, que... cara, me ensina. Ele bota... Ah, filha da puta. O cara trabalha, vamos dizer que o cara trabalha ali perto de, sei lá, Faria Lima. Então ele já bota, ó, essa rua tal e tal. E ele vai, pega uma rota que ele sabe que tá limpa porque as pessoas estão evitando ela achando que tem acidente, ou polícia, ou o que quer que seja, sabe? É, não, é... O brasileiro é a escória da internet. Escória de tudo. Porque o cara, o cara cria uma ferramenta pensando, não, colaborativo, as pessoas vão se ajudar e tal. Aí vem o filho da puta e usa a ferramenta só pra ele, cara. É muito escroto isso. A sacanagem é a seguinte, o Google comprou o Waze. Então os dados do Waze vão pro Google Maps, ou seja, tá fodendo uma quantidade de gente incomensurável. Não, a Globo agora usa o Waze pra falar o trânsito de São Paulo, não sei do Mas Rio. Mas Globo mente. Rede Globo! Esse canalzinho fascista. Peraí, a Globo, ela, pera, você tá me zoando que agora, em vez de usarem o comandante Hamilton, eles pegam o Waze e falam, olha, trânsito da Faria Lima. Porra, os caras estão economizando 300 mil reais de combustível de helicóptero por mês, de gasolina, cara. Azul. Né? Dizem que já faziam isso na rádio. Você botava um som de helicóptero. Aqui está uma loucura, o trânsito está terrível. Mentira. O cara tá olhando o Waze, maluco. A Transamérica, quando transmitia Fórmula 1, fazia isso, era muito engraçado. Oh, e futebol também. Via na TV, na Via Globo? Na TV e ficava botando somzinho no fone. Que coisa tosca. Futebol cara. Também, futebol fica galera. Peraí, mas não fica uma banda tocando no fundo do Jovem Nerd? A música assim? De playback? Caramba! Nosso amigo Johnny Kane, ele passou por um problemaço em relação à tecnologia. O Johnny Kane, pra quem não sabe, ele é o criador do Migrime, que é a ferramenta de encurtadora de URL brasileira, mais famosa do Brasil. E o Migrime foi um projeto pessoal dele, que ainda existe, tá lá, só que teve um problemaço com o tempo atrás, que, como ele falou... Na abertura, 50 mil pessoas viram. 50 mil pessoas viram você chorando. Não, o que é triste é que 50 mil pessoas viram o vídeo de eu chorando e, sei lá, 10 mil viram o vídeo falando, ó, pessoal, voltou, tá tudo ok. Conta aí o que aconteceu, cara. Não, então, na verdade eu tinha mudado de host, né? Eu era sócio de uma empresa, eu saí da sociedade, aí eu tinha que tirar o Migrime dos servidores da empresa. Aí eu levei pra uma empresa, e aí como eu queria economizar dinheiro, aquela coisa, queria ser malandro, alguém me ofereceu hospedagem e eu falei, ah, beleza, por essa empresa eu topo. Mudei todo o banco de dados pra essa nova empresa, beleza. Dois dias depois, eles vão falar, ah, vou fazer um update no nosso banco, beleza? Eu falei, beleza. O host? É, o host. Aí, eles fizeram o update, o banco não subiu, daí eles fizeram o downgrade, o banco sumiu. O seu banco sumiu? Isso. O banco, sei lá, umas... 100 milhões de URLs. Conceito de backup não... Não, então, aí eu cheguei e falei, beleza, só subiu o backup. Ele, é que na verdade deu crash nos HDs e o backup ficava no mesmo sistema. Ah, não, cara. Nossa. Também vai dar... Não, mas você sabe qual é a regra do backup, né? Se você tem um, você não tem nenhum. Sim. Se você tem dois, você tem um. Muito bem, Azaghal. E você nunca coloca todas as cestas no mesmo... No mesmo ovo. Nesse caso, você botou todas as cestas no mesmo ovo. Botou teu ovo a sexta. Cara, Azaghal, você tem que escrever isso. Quem tem... Como é que é? Não fui eu que inventei isso, não, que as pessoas... Né, depois... Eu sou ouvido a boca do Marco Gomes, hein? Não sei se foi ele que mandou. Isso, na verdade, é um negócio de futebol, cara, porque... Quem tem um, não tem nenhum. Exatamente. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um e por aí vai. Né? Às vezes você tem um monte e não tem nenhum porque ficou na mão do estagiário. Uma vez eu tive um pau feio num HD e aí a gente falou, não tem problema, a gente restaura, porque a gente tinha uma política de backup incremental, diário e geral no fim de semana, e o estagiário, ele estava programado para fazer isso. Eis que a gente descobre que o estagiário achou que tinha muita coisa para fazer durante o dia dele, e então ele sozinho decidiu que só na sexta-feira ele fazia o backup incremental da semana inteira. Então, malandro, sou malandro. Pegava quatro fitas DAT de segunda, terça, quarta e quinta, e fazia o mesmo backup. E pegava uma outra fita de sexta e aí fazia o backup geral. Só que na segunda e na terça e na quarta e na quinta você não tinha backup. Que beleza. Porque os backups que seriam feitos nesse dia, ele só faria na sexta. Uhum. Obviamente a merda do HD deu pau na sexta. Uhum. Antes do backup. Tivemos que voltar o backup de uma semana atrás. Não, sabe qual é o mais engraçado? O host falou, a gente vai mandar todos os HDs, todo o storage lá pro maior centro de recuperação de dados e vamos trazer os dados pra você. Os caras nunca mais mandaram nenhum e-mail. Então fala o nome desses filhos da puta, cara. Fala o nome aí, cara. Não, eu prefiro nem falar esses filhos da puta. Eu falo. Não, calma. Aí vem a explicação. Quando eu mudei meus dados, eles apagaram o servidor tal, só que tinha o backup lá no UOL. Aí eu entrei em contato com o UOL, que era o meu host antigo, falou, vocês têm o backup da minha máquina aí? A gente tem. Daí eles falaram, só que daí você volta pra gente, a gente sobe um servidor pra você. Aí que eles eu perdi, acho que 3 dias de links, que perto de 2 anos era pouco, né? Então, melhor perder 3 dias e subir o servidor antigo lá no UOL e tá lá até hoje. Então o UOL te salvou, não é? O UOL me salvou. Na verdade, ele fez você de refém, né? Se você voltar, a gente mas nós não vamos falar sobre isso. Eles foram legais no final da Eles foram legais com a 38 na sua festa. O isqueiro, e o papel do backup assim, sabe? Ó, se você voltar, a gente te leva pra backup. Uma das coisas mais bestas que tem em computador que você compra pronto é que eles costumam particionar um pedaço do HD e criam uma partição de backup. Ou seja, funciona perfeitamente se você não perder o setor de boot do seu HD ou não perder o seu HD. Porque se você perder aquele HD, o backup vai pro caralho. Não, backup é uma... tem que ser externo. O Mac, ele tem isso, mas é pelo... É tipo assim, apaguei um arquivo sem querer. Ele é pra um uso não catastrófico, assim, né? O Chris conhece bem a história. Não teve um data center que explodiu lá nos Estados Unidos e perdeu um monte de dados? O data center onde eu estava, né? Isso. Por isso mesmo que eu falei que eu estava. Foi o data center. Eu tinha... Pra quem não sabe, eu tinha uma empresa de hospedagem de site, que era... O número de funcionários era um, eu. Era o Vilago. Fala o nome. A pessoa não fala mais nome Vilago, de Vilago. É, eu já fui cliente também. Pô, quem não foi, já anunciou no Nerdcast. Até hoje vale. Se você fizer lá o seu negócio no Vilago, ganha uma camiseta, né, Tito? E aí todo mundo começa a entrar em contato, meu site tá fora do ar, eu também não consegui acessar meu painel de controle. Aí vem um e-mail da empresa, olha, tivemos um acidente, o gerador do data center explodiu e ainda estamos verificando, os bombeiros não deixam a gente entrar, aquele pânico. Aí começa a vir os relatórios assim, é o seguinte, o gerador ficava no primeiro andar e o prédio tem 2 andares, se o seu computador, se o seu servidor tava no primeiro andar, fudeu. Demorar 48 horas pra trazer um novo, nananá. Se ele tiver no segundo andar, tudo bem, só faltou luz, a gente vai religar e vai dar tudo certo. E aí, cara, aquele, né, você não pode fazer nada, você fica sentado, esperando o tempo passar, e aí, pra minha sorte, eu tava no segundo andar, não aconteceu nada, ele foi religado e tava tudo no lugar. Porque aí deve ter uma regra não escrita da vida digital, que assim, esse tipo de merda dá quando você tá longe. Então, o único problema realmente que eu tive de HD queimar no Vilago foi na única vez que eu resolvi tirar férias. Falei, não, vou pra praia com a família, fico acessando de lá, fico vendo o que tá acontecendo, mas assim, eu não tinha muito cliente. Beleza, vou pra praia. Aí eu tô lá na... era muitos anos antes da invenção do iPhone, aí recebo um SMS do Marco Gomes, sempre ele, no meu Nokiazinho, tijolinho lá. Olha, meu site tá fora do ar, você pode dar uma olhada aí? Aí eu tentei acessar o site e aí realmente o site dele tava fora do ar. Eu falei, bom, beleza, vou numa lan house aqui e ver o que acontece. Resumo da história. O seu HD queimou, nós vamos trocar por outro, é só você baixar o backup. Eu sou, muito também por causa do Vilago, eu sou paranoico do, não só do Ctrl S, como do backup. Não é só Jesus que salva, né? Então, backup é aquela parada. Você só sabe se você tá fazendo backup direito na hora que você vai restaurar o backup, né? Então, na hora que você precisa, né? Então, peguei a família, falei, galera, miou a praia, vambora, vamos voltar pro Rio. Fui no carro, virei a noite, restaurando tudo, que aí eu tinha... eu acho que eu tinha um segundo HD nesse computador replicado e tinha os dados numa outra máquina que ficava em outro lugar, mas o segundo HD funcionou e deu tudo certo, e todas as contas voltaram. Mas é a hora de você falar, putz, esqueci aquele arquivo, né? Não tinha realmente, tipo, o setor de boot, o registro da puta que pariu, não sei o quê, é aquela tensão, você só sabe se funcionou no fim do processo, né? Ele tá lá 99%, 100%, acabou, vai, testa aí e vê o que é que acontece. Então, hoje em dia, eu sou paranoico do backup, eu tenho backup dentro de casa, em dois lugares diferentes, na nuvem, não sei o quê. Backup de casa, em lugar diferente, whatever, pegar fogo na casa, vai os dois, derretem os dois. Tem que deixar um na casa da sua mãe e um na sua casa, aí sim. A gente, no Jovem Nerd, a gente já sofreu com bastante backup, perdi um HD com fotos de família. Não, mas aí a gente recuperou. Recuperou as nada. As fotos recuperou. Não, tá o HD. Aqui, tá nesse HD aqui. Não é esse, não. É o outro. Que não tá nem aqui o HD. Foi pra uma loja, pra uma empresa que fazia restore, os caras não conseguiram. Aí o Blue Hand me ajuda, aí bota na geladeira. Bota no freezer, mandou botar no freezer. Porra, não vai funcionar. Cara, não, tá com o Anderson do Bock. Vou cobrar dele aqui o Nerdcast. Você falou que tá no pendrive que vai mandar pra mim. Cadê? Inclusive, o primeiro Nerdcast proibido tá nesse HD. Tá nesse HD. Olha aí. Então talvez ele tenha recuperado. É importante lembrar que o backup não serve só pra HD quebrado. Ele serve pra, sei lá, você salvou um arquivo que não era pra salvar em cima do outro. Banco de dados crashei o índice, não tem como resolver isso. Tem que só o backup, só subindo um novo backup. Então o backup não serve só pra HD que quebra. Serve pra salvar sua vida, pra outras coisas. Mas a gente é tão... Ó, que hoje a gente tem 3 backups diferentes no Jovem Nerd. E seu colega de trabalho que perde aquele arquivo que você já tava parado há um ano na sua máquina, que você fala, não vou mais precisar, vou apagar esse arquivo. Aí no dia seguinte vem o teu colega de trabalho e fala, cadê aquela planilha? Você pode me... valeu. A gente tem 3, um na nuvem e 2 físicos. Um aqui no Nerd Office, em Curitiba, e outro lá em São Paulo. Que é um desses... Raspberry, né? Como é que é o nome? Raspberry. Isso. Esse microcomputador de bolso aí, de literalmente bolso. Raspberry Pi. Isso. Que você, com um HD espetado nele, que automaticamente faz os backups e manda mensagens pro iPhone. É muito legal. E o tamanho é gigante, né? Dos backups. Eu tava vendo outro dia você falando. Os nomes dos servidores hoje do Jovem Nerd são nomes de Jaegers, né? Ah, a gente recebe Cherno Alpha iniciando backup. Porra, irado. Tipo incidente. O problema é que toda essa tecnologia, como falaram, você só descobre se funciona ou não quando precisa, igual a centro ejetor. Uma vez eu tava todo feliz num provedor que eu trabalhava, que a gente tinha chegado 2 Seagate Barracuda, 0 quilômetros, HDs lindos, e a gente instalou no servidor NT fazendo replicação. A gente falou, agora tá perfeito, agora não vai ter mais erro, se der pau em um HD, a gente troca aí o sistema replica do bom pro HD novo e não sei o quê. No dia seguinte, um dos HDs deu pau. O sistema de replicação entrou em ação automaticamente. Copiou tudo do HD ruim pro novo. Caralho. Puta que pariu. Perdemos mais de 10 mil e-mails dos usuários. Eu tive que virar a noite escrevendo um programa em PEL pra varrer manualmente todas as caixas postais. Jesus. E reconstruir. Eu aprendi em uma noite como funciona a estrutura de mailbox de Unix. Não existe se o meu HD pifar. Quando o meu HD pifar. Pois é, né, cara? É uma peça física, né? Não. Exato. Tem como não pifar, né? Existe um fantasma do backup, ele é um fantasma brincalhão, ele só vai atacar quando você estiver desprotegido. Mas é por quê? Porque fazer backup é uma parada chata, né, cara? É chata. Antigamente, era muito mais complicado fazer backup. Hoje em dia, você tem uma série de... Às vezes o sistema operacional já tem, se não tiver, você pode comprar um programa, um aplicativo, e tornar isso uma rotina. Então, por exemplo, o meu computador pessoal, as fotos e tal, eu jogo no Dropbox, ele já cria o backup, e o resto HD inteiro, eu faço backup de time machine, né? Que vai copiando. É o meu sistema de backup pessoal, para as coisas que eu uso. A gente usa o Dropbox, aquele que é pago, né? Versão de empresa. Então, todas as coisas do Jovem Nerd ficam lá, na nuvem, então elas já estão meio que backupeadas na máquina de todo mundo. Mas assim, você tem que criar essa rotina, tem que ser um hábito, né? E tem que funcionar sozinho. Isso, isso que eu ia falar, tem que funcionar sozinho. Se você for dar o botão backup, sabe? Botão vermelho, backup, sabe? Você entra numa sala de descompressão e fala, puta, tu não vai fazer nunca. Não, no meu caso é pior, cara, porque eu trabalho com vídeo. Então, assim, cada projeto meu, sei lá, uma pasta de um Nerd Office, não tem menos de 40 gigas. Pois é. Um episódio, né? Às vezes tem um de 80 gigas e por aí vai. Isso quando a gente não tá falando de férias, né, Gaveta? Ó, se ele falar o preço do HD... Exato. Se ele falar o preço do HD, ele tá chiando pra aumentar o salário, hein? Peraí. A gente... Gaveta não tem salário porque ele é uma empresa terceirizada prestando serviço para o jovem. E eu já fiz a maluquice numa troca de máquina. Eu tava fazendo um Nerd Office, e aí eu troquei a máquina e eu não programei o backup automático naquela semana que eu tava trocando de máquina. E aí veio, né, o espírito brincalhão e ele queimou os meus dois HDs. Que claro. Você não... Você, exato, queimou. É você ir pro puteiro sem camisinha, cara. Foi exatamente isso. Foi um dia que eu tive que fazer um Nerd Office... Refazer um Nerd Office inteiro do zero. É, porque o material ok, tá salvo. A gente tem a nossa cópia aqui. Mas o trabalho... Não, né? Exato. O trabalho tava fudido, né, cara? Eu tinha um backup, mas era um backup, sei lá, de 20% do programa. É, e aí, nesse momento, você chora com muita força. Com a rede elétrica do Brasil e tal, pra dar uma piscadinha na luz e ir tudo pro espaço, amigo, é fácil. Sim. O filtro de linha aí, você acha que segura? Essa aqui é a questão das versões que o Gaveta falou. Não adianta você simplesmente salvar e tal, se der crash na hora que você tá salvando e fizer backup do arquivo fudido, né? É, aconteceu comigo semana passada. No meio do save, faltou luz aqui no condomínio, que é coisa raríssima acontecer, foi a primeira vez. Agora o Gaveta tá num lugar que eu vou te falar. Porra, Gaveta Filmes, agora é Gaveta de Metal, meu. Né? Agora finalmente, né, cara? Depois de tanto sofrimento. O hábito que eu aprendi no tempo do CorelDRAW era arquivo grande, sempre salvar no Save As. Sim. Com outro nome. Exato. É, versão 1, versão 2, versão 2. O Léo faz isso também no Netcast. De arquivo que levava 20 minutos pra salvar. Puta, velho. Mas cê, a galera, só não salve nunca um arquivo assim, sei lá o que, última versão, ou sei lá o que, final. Amaldiçoado. Não significa nada, né, cara? Exato. Não significa. Significa uma maldição que seu arquivo jamais será aprovado. Ninguém. Existe, os arquivos, inclusive, eu não uso a palavra final pra nada. Encerramento de Nerd Office, Nerd Play, eu boto como encerramento. Fechamento. Nunca a palavra final é usada aqui. Se você botar final, todos os programas passarão a não ser aprovados. É bom que agora a gente tem mídias confiáveis, né? Imagina antigamente tinha que fazer backup em disquete, assim, quem trabalha em casa. Caraca, disquete não, cara. Zip drive. Cara, zip drive, então, nunca uma parada quebrou tanto quanto aquela merda. Clique da morte, cara. Que zip drive tinha o clique da morte. É. Exatamente, cara. Pô, muito antes, né, do... Não, CD, quem confiou no CD? Se fudeu, porra. Vou gravar minhas fotos do batizado do meu filho. Olha, mofou. Pronto, perdi tudo. Ou arranhou, ou não sei, ou parou de funcionar simplesmente, do nada. CD é uma mídia mais merda que disquete, se bobear, cara. E eles falaram que era pra sempre, né? É, pra sempre dura pouco, pra sempre é 5 anos. É. Às vezes é um mal que vem pra bem. Eu tinha um CD com toneladas de fotos de uma ex que eu odiava. Olha aí! Caralho! E coisas comprometedoras, coisas altamente questionáveis. Cheguei puto da vida, tipo, vou fazer besteira. Olha peguei aí. CD, ilegível. Pornografia da vingança. Tava ilegível? Completamente ilegível, baixando programa, daqueles programinhas pra tentar ler o DVD, não funcionou, desisti e joguei fora. Pronto. Aí, agora... No dia seguinte eu falei, que merda que eu ia fazer. Você disse que não acredita em Jesus Cristo, cara. Agora entra o Marco Gomes falando, mas agora com o novo Marco Civil isso seria proibido, porque os servidores podem tirar do ar. Sim, vai resolver o problema, não vai ter mais foto de prima aparecendo na internet, nada disso. O que você escrevia na capa desse CD, pra disfarçar? Sempre tem um código, alguma coisa. Lady Gaga, que não tinha, Lady Gaga. Não tinha nada escrito? Nenhum código, nenhum nome de filme que tu não viu? Rock Santeiro. Depende se ele é solteiro, se ele tinha namorado ou se ele é casado. Se você é casado, é um nome gigante de sistema. Se ele tem namorada, já é um nome menor, né? Meus documentos. Se ele é solteiro, vai estar lá, né? A perereca dela, a prochasca. Só pra lembrar, nunca tentem criar um sistema de catálogo muito eficiente pra CD, pra essas coisas, porque o idiota aqui resolveu inovar. Eu tinha toneladas de CDs com coisas baixadas. Aí eu arrumei um programa que catalogava os CDs. É. Aí todos os arquivos catalogados, eu sabia, indicava onde estava cada um. E cada CD tinha um número. 101, 102, 103. E era só ir na tabela e ver onde estava. Uhum. Adivinha o que aconteceu? Perdeu o catálogo. Uma dessas coisas de salvar, enquanto estava salvando, deu pau, catálogo foi pro espaço e eu fiquei com uns 300 CDs no numerados sem ter a menor ideia do que tinha ali. Puta merda. É um negócio surreal pensar, né? Porque antigamente os HDs não tinham tanto espaço, então pra você liberar espaço, você salvava em outra mídia, né? Hoje... É. Hoje peraí, sim. HD nunca tem espaço. Você pode ter o HD de 20 tera. Não tem, é que, cara, o ar se espalha e enche o quarto, é a mesma coisa, cara. O HD tá sempre cheio. O HD tá sempre cheio, cara. É que nem caixa de Gmail hoje em dia. Tá sempre cheio, cara. Isso é uma verdade da vida, que nem. Eu acho que o Gmail manda spam pra tua caixa pra encher e você tem que pagar o extra. Olha, vamos lá. HD backup, 465 GB, livre, 21. Disco C, 60 GB, livre, 9. Sistema e etc. 1 tera, livre, 350. Mídia, 2 tera, livre, 55 GB. Não existe HD com espaço. Você fica torcendo pra aquela barrinha vermelha diminuir sempre, né? É um game que você joga, né? Não tô contando. Eu odeio aquela barrinha vermelha. Eu tinha um HD de 200 e pouco e botei um de 500 no notebook, né? Tudo feliz. Nossa, agora só, tá metade vazio. Quando ele fez o... Tá lotado de novo. Restaurou, notou. Mesmo depois de restaurar rapidinho, o caralho não para de vir, porra, que merda é essa? Tem aquela máxima, né? Quanto maior HD, mais dados você perde. Pois é, cara. Sem contar que agora vai ter pornô em 4K, né? Gaveta, a gente que trabalha com você diariamente, a gente acompanha algumas peripécias que as suas máquinas aprontam contigo. Sim. Conta um pouco desse cotidiano maravilhoso que você tem com a informática. Ultimamente não tem tido, não, mas olha só. Ah, isso é coisa do passado, verdade. Não, cara. Como eu já falei, eu já perdi o programa inteiro e tive que refazer ele do zero. Mas eu tenho constantes problemas com uma coisa chamada render. E programas de edição de vídeo em que você tá vendo a maravilha na timeline e quando você exporta... E às vezes você exporta um preview, olha que bonito aquela coisa que você fez e tal. E quando você sobe pro YouTube, é lá que ele vai aparecer, o errinho maroto. Mas não aparece na versão renderizada já, Gaveta? Às vezes não, aconteceu comigo. Caralho. É a bug, sei lá, ele pegou um arquivo do Photoshop e os layers, mas aí na hora que eu fui mandar um render, existem duas formas de você mandar um render. Aí você mandou um render pra uma forma diferente, mandou pra uma janela do Kill, que é uma janela de exportação, ali ele não vai ler o arquivo do Photoshop direito, e aí nessa última versão, e é sempre a última versão, ele vai subir errado e, cara, tu vê no ar, né? Tu vê o problema no ar, você encolhe um pouquinho. É aquela máxima, né? Você só descobre o erro do trabalho depois que você imprime. Sim. Igual Nerd Player que Boeing foi escrito com Boeing. Ninguém viu. Não, eu não vi. Ninguém viu, né? Eu vou me zoar. A gente não viu, mas muita gente viu. Eu vou me zoar com isso. Em breve. Não, porque a gente faz um review e às vezes a gente fala, esse negócio tá errado. Tal, não muda. Adianta, cara, revisar o próprio trabalho é perda de tempo. É uma merda. E aí, às vezes, passa. Você fica cego. Passa, cara. Não, mas esse daí fui eu que escrevi errado e eles revisaram e ninguém viu. Ninguém viu. Mas, cara, a gente vê no ar. Eu sempre sei quando... teve um outro aí que eu escrevi português. Eu não botei o U. Cara, ficou assim... E eu tenho um programa, Gaveta na Cara, no Nerd Office, que eu zoo as pessoas falando, né, que escrevem errado. As pessoas ficam loucas pra ver um erro meu. Todo mundo te olha. Eu não tenho. Antigamente eu era web designer. Então você tá. Eu era acostumado assim, eu subi um site. Tá com erro? Ninguém tá vendo, tu. Bora, pum, trocou, ninguém viu, acabou. Cara, vídeo isso renderizado. Foi minha vida também, durante anos. Também fui web designer durante, sei lá, 15 anos. Minha vida, cara. Só o Jovem Nerd que não assume que era web designer. Por que, Jovem Nerd? Cara, você era da nossa live. É porque o termo agora é goi. Eu trabalhei com design para web. Olha só, cara. Você, caraca, Jovem Nerd. Essa palavra está. Esta palavra está manchada. Você, Jovem Nerd, é ex-web designer. Join the club. nessa parada de web designer, né, e design de impresso, você via, cara, pessoas assim querendo se matar por causa de erro. Quando você errava num folheto que vai pra 100 quando mil você copos, erra no impresso, você erra feio, cara. É o erro, assim, puta, é o máximo do erro. Não tem mais volta, cara. Isso que, pô, é o designer, ele vendo aquelas cagadas que aconteciam. Quando apareceu os blogs, eu falei, porra, é isso, cara. Você tinha que fingir rapidinho, ninguém viu, que nem o Gaveta falou ali. É, mas o Gaveta tá dizendo que antigamente era assim, mas agora com vídeo, né? Se o vídeo publica, cara, já era. Já era, já era. Eu consegui errar a URL de uma empresa que eu trabalhei sendo web designer do site. Lembra que eu fiz um Nerd Office, aquele que eu apresentei inteiro, o 13 lá? Sim. E aí era Sigus Fly, que até acabou já a empresa. Eu consegui errar a URL da Sigus Fly, o site que eu atualizava todo santo dia. Você trabalhou anos. É, eu botei lá, sigusfly.com, não era sigusfly.com, era... A empresa acabou por quê? Porque ninguém conseguia chegar na empresa. Exatamente. Quando eu trabalhava com editoração eletrônica, a gente ficava... Não, não, batendo. Você era web designer também. Oh. Felizmente, essa passão eu sou atolado demais pra... A eletrônica também é coisa de... É, deixa eu falar. O que acontecia? A gente virava madrugada fazendo jornal, aí todo mundo... A gente sempre rolava sacanagem. E eu... Como assim? A gente tinha... Olha, o Jovem Nerd se interessou rapidinho. Não. Tinha os placeholders, onde iriam entrar as fotos que não eram escaneadas, porque na época não tinha essa tecnologia. É. E no lugar, nos placeholders, eu sempre botava uma gracinha, porque o pessoal da arte iria recortar aquele placeholder e aplicar a foto diretamente no fotolito. Eis que um dia, o babaca aqui me bota uma imagenzinha de engraçadinha e o textinho: se você tivesse um cachorro chamado na bunda, estivesse num navio e o navio afundasse, o que você faria? Levava na bunda ou deixava na bunda? O pessoal da arte essa não viu. Boa, né? Nossa. Eles só foram perceber quando fizeram a primeira prova do jornal. Nossa. Eu tomei uma comida de rabo. A sorte bunda, que pessoa, né? A sorte que pessoa, exatamente, a resposta é leva na bunda. A sorte é que o editor do jornal viu, porque o cara era Caxias pra caramba, revisava todas as páginas, viu aquilo, aí conseguiu tirar a página do fotolito que tava com problema, refotografaram com a foto original e salvaram meu emprego. Mas, cara, depois desse dia, eu parei de fazer gracinha. Isso tem coisa... várias histórias dessa, né, nesse nível. Detalhe, essa reportagem era sobre Batomushi, né? Não, era jornal de sindicato, era sempre alguma coisa de comunista. Até a história do cara que a família manda pro obituário a foto da senhorinha, e aí o cara bota: ah, bote essa foto no obituário, mas tem que recortar a véia, sabe? Era uma senhora e uma mulher. E o cara falou assim: deixar só a véia. Deixar a véia. Nesse dia eu aprendi uma lição que eu nunca mais esqueci e que vale pra tudo. Que é, primeiro, toda arma tá sempre carregada e toda câmera tá sempre ligada. Se a câmera tá apontada pra você, se comporte. Ah, é. Com certeza. Não tem essa de... É, ou sai da frente. Não tem essa de: ah, não, não tá gravando, não tá valendo. Amigo meu trabalhava lá na empresa e ele foi mandar um layout pro... Mandou um layout de site pro cara provar. Olha aí a minha vida de web designer. E aí ele pediu 1 milhão de alterações, o cara ficou irritado e ele manda aquele arquivo pro cara. É, vamos chamar o cara de Antônio. Mandou o arquivo Antônio-Baitolão. Caralho! mandou! Mandou pro próprio cara, o próprio Antônio. Pro próprio Baitolão. Quem nunca tweetou na conta do cliente coisa que era pra ir pra conta pessoal, que atire a primeira pedra, né? Sim. Porra, vou até contar uma história aqui, né? Depoimento, cara. Eu trabalhava pra um... É, eu era assessor de redes sociais de uma empresa que não é muito benquista aqui no Rio, né? E aí eu tô nessa de TweetDeck, né? Tweetando pra conta da empresa com a minha conta, não sei o que lá. E aí eu falei: porra, saiu a série, não sei o que lá. Alguém tem o link do Torrent aí? E aí passou 3 segundos e eu falei: caralho, foi com a conta errada. Aí eu paguei, mas não deu. Aí veio 50 respostas. Assim. Nossa! Sempre. Porra, sempre. Empresa tal, tá precisando baixar os torres. Sempre. Aí eu mandei um relatório no final do dia pra empresa, né? O pessoal, essa espécie, eu ouvi isso, desculpa aí. Eu mandei um relatório, falei: cara, eu não sei de onde inventaram esse negócio de torres. Não sei. Estagiário, whatever. Sim, a conta do Twitter da Sigus Fly já falou uma vez que o episódio do Lost foi uma merda. Esse pô, cara, mas é sincero, né? O Instagram da Coca-Cola já deu parabéns pra um amigo meu que tava dando check-in no Motana Grill e falou, daqui a pouco tô aí. Não, mas tudo isso perdeu, né? Toda eu vi uma garrafa de Coca-Cola gigante pra lá. Depois da US Airways, tudo isso perdeu a graça. Formatar o computador. O terror. Isso não existe mais. Ninguém faz mais isso, né? Ah, formatar? Formatar, não, eu não, nunca fiz, não. Não, como assim? Você nunca formatou? Você nunca formatou teu computador? Ah, não. Formatar, sem, achei que era sem querer. Não, sem querer. Mas quando não, porque eu já, porque o que acontece muito é você dar o delete asterisco ponto asterisco um diretório abaixo de onde você queria estar originalmente. Aí você dá o enter e dá aquele... O teu olho vira Roger Rabbit, assim, né? Se é linha de comando, já não acontece muito. É verdade. Mas olha só, quando você vai formatar teu computador, você tem um... Caraca, quem formata computador hoje em dia? É. Não, hoje em dia é mais raro, porque você tem, né, ferramentas de backup e tal. Mas sempre que você ia formatar teu computador, você tinha aquele checklist mental. Ó, eu tenho que fazer backup disso, daquilo. Ah, eu sei que eu vou reinstalar todos os programas, mas os meus documentos eu vou backupar e tal, não sei o quê. E aí você sempre esquece dos bookmarks. Exato. Aí você vai, pum, tá tudo certo, formata seus dois pontos, bota o disco lá do seu operacional. Aí você, filha da puta, você esqueceu de salvar os bookmarks, que hoje também já não é um problema, e você esqueceu de salvar os arquivos do desktop, cara! Porra, cara! Puta, maldito desktop! Quantas vezes, cara, cara, já foi pro ralo arquivo de desktop que era importante, que você esquece que o desktop está... Cara, se o arquivo é importante, ali. Ele não deve estar no desktop. Eu sei disso, mas meu arquivo importante tem que estar na pasta tempo. Não, na verdade, eu não tenho esse problema que meu desktop, na verdade, é meu HD, porque tem tanto ícone de arquivo salvo lá que nem vejo o fundo de tela. É o desktop, você tem o desktop. A Mac sabe que quanto mais arquivo no desktop, mais lento fica o sistema. Ah, é? É. Olha aí. Mas, o Johnny, você é dessas pessoas que a tela inteira do desktop é tudo arquivo? É porque quando eu dou um salvar, o lugar default que o Windows mostra é o desktop. Mas cara, você é um acumulador digital. Sim. Sabe aquele programa acumuladores que o cara vive naquela zona cheia de lixo em volta? Vão falando aí que eu tô apagando meu desktop. Olha, Cris, cria a pasta organizar um. Isso. Eu tenho duas dessas no meu desktop. É desktop, eu chamo de desktop. Desktop 1, desktop 2. Eu chego num ponto em que eu começo a arrastar pra uma pasta e a pasta ela tem vida própria e eu começo a ter uma organização dentro dessa pasta. Tem imagens, vídeos, documentos dentro da pasta do desktop. Não, dentro da pasta arquivo tem uma pasta arquivo e dentro tem uma pasta arquivo, que você grifa tudo, arrasta pra pasta arquivo e daí na outra vez você pega, exato, grifa tudo, inclusive a pasta arquivo e arrasta pra pasta arquivo. Isso é clássico. Mas olha só, o backup tem 1 milhão de cópias das mesmas pastas. O desktop diz sobre a personalidade da pessoa. Você olha o desktop da pessoa e você vê a tela é bagunceira, se ela é arrumada, se ela é organizada, não sei o quê. Não, então, eu quero discordar dessa sua afirmação, Vossa Excelência. Porque eu ia falar justamente o contrário. Eu sou... Cara, se eu olhar meu apartamento, minha mulher vai passar 3 horas no shopping, todos os cômodos da casa ficam completamente bagunçados. Eu sou um bagunçado de primeira linha. Mas o meu computador, ele é todo organizado. Os arquivos têm pastinha. E quando ficava corzinha diferente. Meu desktop tem só realmente arquivo assim, muita imagem que eu arrasto pra cá, arrasto pra lá. Meu desktop é organizadinho e tal. Mas a minha casa, a minha mulher, ela sofre na minha mão, cara. Você é um cara arrumado, cara, só que você não sabe, você tá deixando acontecer no mundo real, mas lá no teu desktop aquele é seu mundinho, o seu computador é todo seu, cara, ninguém mais usa, só você, então aquilo diz que o seu mundinho, ele é organizado, entendeu? Ah, sua alma. Agora, o cara que bagunça, que deixa o computador bagunçado, cara, esse cara tá com problema. Olha, vem aqui ouvir. Mas aí, entre quatro paredes. É bagunceiro. Eu sou um acumulador digital, como vocês falaram, e também sou um acumulador analógico também. Porque outro dia, a gente foi gravar um Nerdcast e eu precisava de cabo de rede pra espetar. E eu tava na casa da minha mãe. Falei, caramba, será que tem algum cabo de rede aqui sobrando pra eu espetar? Aí eu abri o armário, achei cabo de rede de todos os tamanhos possíveis e imaginários. O seu armário, né? O meu armário de casa. É, mas você é um acumulador, sai na sua casa que você tem todos os consoles de todos os tempos. O pior é descobrir que o Johnny King coleciona videogame, mas nem gosta tanto. É, puta, nem gosta tanto. Que pariu, cara. Como assim, cara? Essa parte você não gosta tanto? Não, eu jogo vou de vez em quando, eu não sou um viciado. Não, não faz não. Isso, Sony, pô. Você gosta, você não tem tempo, é diferente. É, pô, boa expectativa. Não, não, don't feed the trolls, cara. Não, eu sou acumulador digital, eu não consigo apagar arquivo, não consigo. Como assim, cara? A única coisa que eu apago de boa é, já vi esse episódio dessa série, apaga e tal, mas assim, cara, eu criei uma planilha de não sei o que, eu não apago, meu chefe fica, cara, você já deu essa apresentação, apaga tudo, não consigo, cara, eu jogo pra nuvem, boto, faço um backup, que seja, mas assim, eu sinto que eu vou precisar daquele arquivo algum dia e eu não consigo apagar, eu queria me abrir aqui com vocês, pedir ajuda, alguma palavra da pessoa. Eu acho que você tá certo, porque um dia você pode precisar realmente. Eu compartilho do seu problema, irmão. Ó, Cris, no meu storage tem uma imagem do meu HD de 500 mega, que foi meu primeiro HD. Olha aí, viu? Tá tudo lá. Tu não vai abrir nunca. Eu tenho diretório de backup do meu Nokia 6600. Não. Eu devo ter esse aqui também. Os CDs me ensinaram a não confiar nisso, cara. Depois que o CD começou a mofar e eu perder, agora meus documentos eles duram no máximo 3 anos. É 3 anos, eu não interessa. Se eu não procurei até hoje, não vou procurar mais. A pasta documentos do meu Mac veio do Windows, que veio do DOS, que veio. Eu tenho documento aqui do Arco da Velha completamente inútil, mas eu falo, cara, deixa aí, é pequenininho. deixa aí, vamos rolar. Tem o save game de jogo antigo. Caraca, aí é uma doença, cara. Tem save game de jogo que nem tem mais, né? É, não, que não vai rodar em computador nenhum que eu tenho. Eu não consigo, é mais forte que eu. Ó, acabei de achar aqui no meu HD uma pasta pendrive, pode apagar em 9 de 2012. Apaga essa porra, cara! Apaguei. Caraca, uau! Mentira, tô na lixeira. Limpa a lixeira, filha da puta. É. Quando desligar os caras. É shift del, shift del. A tela azul. Tão infame tela azul. Que deu no próprio Bill Gates, né? Na apresentação do Windows 90. Não foi do Windows 98? Sim. Que tava com a projeção. A Microsoft, ela é rainha de fazer isso. E mandou uma tela azul. Não teve um tablet deles que travou e eles não conseguiram? Teve o tablet da Microsoft também travou. No... Não, mas vamos também assim. Todo computador tem sua tela azul. Mac tem aquela cinza lá com aquele botão de power. Ninguém está livre. Não, né, ninguém está livre porque é tela azul. A Apple, vou dizer que ela tem alguma variedade de telas. Tem a cinza com botão de power, tem a cinza risca de giz, a cinza Beetlejuice, eu já vi várias. Tem a Beach Ball of Death também. É, Beach Ball of Death. Não chega a ser um pane total, mas acho que de todas as mais agoniantes, pelo menos era do iPhone, era quando você tentava atender o telefone e o botão de atender ele trava. É que você parece estar morto, né? Você fica... Não vai! E tu fica deslizando. É. Não, essa é a mais agoniante de todas. Você, meu Deus, não tenho mais alma. Posso confessar uma coisa? Quando eu era menor, eu via lá estouro de pilha quando dava a tela azul, achava que a bateria tinha vazado. A firma de manutenção que cuidava dos computadores de uma empresa que eu trabalhava soltou essa. Não, a gente vai ter que trocar a placa-mãe porque a bateria deu problema. Aí eu comecei a rir na cara do técnico. Foi engraçado esse dia. Então, tem a tela azul do Windows, que não existe mais. Existe? Existe? Existe? Existe. Ela tá personalizada. Ela tem uma carinha. Mas não tem mais aquela tela azul que tem aquele Windows escrito em cima. Então, é que assim, quando você entra no Windows, numa das configurações, ele avisa se você, quando travar o computador, você quer ver a tela azul pra ver qual o erro que deu, ou você reinicia o computador. O computador reinicia sozinho. É. O default agora é reiniciar sozinho, mas caraca, você ativar... Que roubo! Eles estão criando a tela azul com várias notificações. Você pode ligar o Wi-Fi, desligar o Bluetooth. Significa você se fudeu. Não, porque tem a tela azul também do sistema, quando, tipo, dá erro de memória e dá aquele cache dump, aquela porra toda. Aquela tela azul não é do Windows, aquilo é do teu sistema lá, que tu se fudeu mais ainda. Tua memória tá fudida. Legal mesmo era o Windows NT, que tinha ele absorveu o erro e o login era o Ctrl Alt Del, lembra? Pra você poder entrar nele. Nossa. Você tinha que dar Ctrl Alt Del pra poder vir a sua janela com a senha. Sabe o que é mais impressionante do mundo? É o Windows ainda ser vendido, porque ele é uma merda. sempre. Olha Windows aí, o FEG. Não, cara. Não. Vou defender. É que antigamente, você montava o computador, você pegava uma placa de rede Xing Ling, uma placa de vídeo, não sei o quê. Olha o preconceito com a China, tá? E cada um tinha os seus drivers meio malucos. Aí você colocava tudo no computador e, obviamente, não tinha como funcionar direito, né? Hoje, como as fabricantes de hardware são bem reduzidas, a chance de dar problema no computador por esses problemas de drive diminuiu bastante. Ah, e popularizou você comprar os computadores, né, de marca Dell, HP, notebook também, ele já vem todo montado de uma mesma fábrica. É, e não dá problema mesmo, né? Eu não sei se vocês já se ferraram com máquina quebrando fisicamente, mas uma vez eu ainda estava trabalhando em casa, eu morava com a minha mãe ainda, e atrás da casa dos meus pais tem um galpão gigante e as telhas que ficam desse galpão são de metal. E aí um dia veio uma tempestade e caiu um raio atrás da minha casa. Exatamente atrás da minha casa. As telhas de metal? É de metal. Caralho! Ei, faz uma barulheira infernal essa porra. Cara, não, você morre e nasce de novo. Tem um filho meu vivendo por aí em algum país. Nasceu naquele dia. Nasceu. E é muito louco que no momento que cai o raio, o seu computador, ele te dá uma... É, sabe quando a onda recua? Você vê a onda recuando, mas você sabe que vai vir uma onda gigante, vai te bater na cabeça? Uhum. Você vê, tipo, um segundo antes, tudo apaga assim. Tum. Aí você, mas que porra é... Antes de você terminar a frase, já fudeu. Que porra é... Aquele barulho gigante, tocar no chão. Queimei minha placa de vídeo nova, recém-comprada. Caralho. Eu fui muito, vamos dizer, honesto. Peguei minha placa, fui na loja. Ó, moço, tá funcionando não. Levou o pozinho da placa assim e botou... A placa tava preta. Ah, edição limitada. Eu já queimei uma porta USB do computador, eu fui colocar a fonte, a plug da fonte no computador, eu coloquei na porta USB. Nossa. Aí fez pá! Aí também perdi a porta USB. Nossa. No computador só tinha duas portas USB. Quando eu montava o computador, trocava, nossa, eu tinha um medo de né, encaixar errado, de eletricidade estática, tudo isso vai acontecer com você. Tu ficava em pé segurando no metal de chinelo de borracha pra te carregar. Não, eu cheguei a ganhar aquela pulseirinha, mó falcatrua aquele negócio. Tinha até aquele jacaré de bateria de carro, um na língua, outro no mamilo pra te carregar. Mas essa parada de raio, modem, queimava muito, né? Porque entrava pela linha telefônica, que não é tão aterrada quanto a linha elétrica. Aonde que linha elétrica é aterrada? No Brasil, não, né? Só no Facebook que é aterrada. Aqui, qualquer coisa que se compra, o terceiro pino sai na primeira. Já vem aquele alicate de arrancar esse terceiro pino. Porra. Pro pessoal mais novo, modem não é essa caixa que tá fora do computador pra que você liga na tomada. Não, ficava dentro do computador mesmo. Tá? Assim, placa, né? A placa. Fax modem. Fax modem. Isso aí. Aqueles barulhos estranhos. A minha placa de modem queimou também. Era uma pecinha de plástico toda derretida ali. A placa de modem era tipo um filtro de linha do computador, né? Ela era o primeiro estágio de queimar, ela segurava a primeira onda, né? Eu acho muito estranho, eu nunca perdi um modem. Nossa. Sempre achou queimado, né? Eu tive um problema pior, eu tive uma GeForce pacifista. Que é isso, cara? Todas as vezes que eu tava jogando o Battlefield 1942 com o Desert Combat, que é o mod que eu adoro, se eu começava a correr muito e entrava em modo Rambo, o computador travava. Caralho. Se eu jogava devagarinho, se eu ia matando os caras devagarinho, um a um, se eu ia com calma, o jogo corria. Ficou assim uns 2 meses até eu descobrir que o cooler da placa tava com defeito. Então ele tava girando devagarinho. Nossa, aí a placa esquentava no processamento, travava. Se eu começava a girar, a mexer muito, a exigir processamento, ela superaquecia e travava. Nas máquinas mais antigas, a parada do cooler, né? Hoje em dia, nem tanto, mas antigamente, o nego não dava importância ao cooler, né? Ah, sim. Então, era só um negócio soprando ali em cima, que com o tempo virava um algodão gigante e não soprava mais nada, né? Era asqueroso. Ou então a fonte, né, que fica com aquele algodão, né? Parece coelho, um filtro, né, de ar-condicionado, igual coelho. Tá bombril, parece, né? um rabo de coelho atrás do computador, né? Depois, com o tempo, vieram o sistema de entrada e saída, né? 2 coolers, pelo menos, pra fazer o ar circular, porque ficar soprando ar quente já não tava adiantando mais nada, né? Não, você liga o computador, parece um avião decolando, né? Com vários coolers. Se a tua placa matava devagarinho, ela não era pacifista, cara. Ela era sádica. Só morrer lentamente. Mas olha só, de quanto em quanto tempo a gente tem que limpar aquela poeirada nojenta toda dentro do computador, hein? Não sei, é que nem sua casa. Não. É, porque. Quanto que tempo você tem que limpar a sua casa? É, o computador é a mesma coisa, cara. Ah, porque... é, se você não limpar a ventoinha, o problema é que vai aquecer mais, né? Não, pode... o que eu faço é pegar uma chave de fenda e passar no dissipador. Trim! Aí eu ligo o computador, a poeira sai tudo voando. Assim. Fala, tô fazendo só por causa do som. É, bonito, né? Caraca, chave de fenda no computador. Eu me lembro aquela história que eu fui atualizar a BIOS e matei o computador. Não sei o que eu fiz, que eu destruí. O computador morreu. Eu fui ligar, só aparecia dois xizinhos assim na tela, sabe? Eu, caralho, Blue Hand, me ajuda. Ele não tá aqui hoje, as pessoas estão até se perguntando por que ele não tá, porque ele tá na Itália, o cara é olha chique. Aí, que porra, puta merda. Ei, vamos gravar ali, gente, não foi, foi mal, tô na Itália. Vivendo na Dolce Vita, né? É, esse é o problema. Ele tá gerando mais conteúdo pro Nerdcast Turistas Babaca. Mas eu levei o computador na casa dele, porra, pelo amor de Deus, me ajuda. E ele falou, ah, isso é tranquilo, homem. Pegou a chave de fenda, botou não sei aonde, ligou o computador, pá, deu um choque. É. E caralho. Voltou a funcionar. Ressuscitou o meu computador. Não, mas vamos lá. São duas técnicas que consertam muito bem o computador. Abrir, dar uma sopradinha e botar de volta. Essa técnica é... Ela e muitas vezes, basta até que a gente abrir o computador e olhar pra dentro dele. é um fenômeno de mecânica quântica, cara. Observar o evento, a partícula altera o estado dela. Eu vou falar pra vocês que eu fiz isso tudo. Eu abri, olhei, tirei. Nada funcionou. Primeiro eu fiz a coisa que todo mundo tem que fazer, que é reiniciar o computador. Normalmente, 90% dos casos se resolve quando você reinicia o computador. Cara, isso é mais do que isso, é uma verdade, isso é uma filosofia de vida. Não, né? Eu fiz isso, nada. Continuou lá os dois xizinhos no monitor. Tem que ter gritado com ele. Tem outro estágio também, depois de observar e soprar, que é você dar uma apertadinha nas placas. Sim, você dá uma conferida se de repente nada saiu do lugar. Nos cabos e tal. Apertadinha no cabo. O fenômeno mais Giorgio que eu já passei foi uma época que eu morava no interior de São Paulo, numa região que tinha raio pra caramba, e numa dessas queimou a fonte dos dois Macs, meu e da patroa na época. Queimou a fonte com um raio, beleza, aquela coisa, vai, testa, espeta, não acontece nada, tenta outra tomada, nada. Desistimos, aceitamos, encomendamos pelo Mercado Livre duas fontes genéricas. Tiveram um filho. Não, meu DNA é pra fins exclusivamente recreativos. E como eu não jogo nada fora, deixei as fontes numa gaveta. Passou um mês, não tem o que fazer, espetei a fonte, voltou a funcionar. Ela só tava dando um tempo. Fonte de Mac tem fator de cura, cara. Pra você ver. Aí depois não sei quem veio me explicar tecnicamente qual era o motivo. Não entendia. Eu não entendi, mas funcionou, então tá bom. E a fonte tá funcionando até hoje, cara. Caralho, olha só. Mas as duas? As duas. Caralho. Mas, cara, a informática, ela não é uma ciência. Vai ver as fontes, elas estavam querendo dar um tempo, elas queriam transar. Vamos dar uma desligada aqui pra esses caras deixarem a gente em paz, a gente dá uma. Não, mas já que os donos não transam, né? A informática não é uma ciência exata, cara. Essa é a maior afirmação. Não é, cara, eu lembro que o nego falava assim, a memória não tá funcionando direito. Tira a memória, passa uma borracha de apagar nos conectores pra dar limpada nos conectores que fica bom. E funciona. O equivalente é assoprar o cartucho do Nintendo. O computador é um cartuchão gigante. Acho que eu trabalhei 5 anos numa empresa e chegou num ponto que eu já sabia praticamente todos os bugs, assim. Do tipo, meu computador não tá ligando. Daí falar, putz, mas hoje é terça, você tá no segundo andar. Provavelmente já tinha a faxina passou aí, vê se não tá com mau contato na tomada. A mulher diria, pô, funcionou agora. Sherlock, né? Era o Sherlock. Não. Hoje é isso. Já me chamaram uma vez, dando esporro, e não era nem função minha. Não, porque você mexeu aqui, os computadores não funcionam, não estão mais funcionando. Aí eu olhei assim, fui olhar no jurídico, falei, não, mas vocês mexeram aqui. Não, a gente não mexeu em nada. Eu falei, mexeram sim, vocês mudaram os computadores de um lado da sala pro outro. Mas só isso. Eu falei, tá, mas... Olha só, se esse computador funcionar, vocês vão ganhar milhões que resolveram o problema de energia do mundo. Por quê? Eu falei, porque vocês ligaram a tomada do estabilizador no estabilizador. Gêmeos, cara, puta que pariu. Eu já tive eu trabalhava na área de suporte da IBM, e aí o departamento era a escola, né? A gente vendia laboratório de informática pra escola. E aí uma escola falou assim, meu computador não tá funcionando, tem um computador técnico tava falando, pois não, senhora, vamos levar o técnico aí. Aí o cara chegou, aí ele trocou o HD, aí trocou a placa-mãe, trocou a memória, trocou o processador, trocou a fonte, ele trocou todas as peças do computador e o computador continuava com o mesmo problema. Aí a gente começou a brincar, não, é que esse computador foi construído em cima de um cemitério Windows. Assim, era um computador novo, ele trocou 100% das peças do computador e continuava, reinstalou o Windows, né? Também é velho truque, né? Não, vamos ter que reinstalar o Windows. Na dúvida, a gente reformata e reinstala o Windows, né? Fizemos tudo isso, cara, o computador... Aí alguém virou e falou, tá bom, recolhe o computador, dá um realmente novo, uma caixa lacrada com um novo computador pra resolver. E não sabemos até hoje qual era o problema da vida. Caralho, eu tava muito suado mesmo. Sabe o que era? A fonte tava no 220 e ligaram no 110, que era um clássico também. Sim, nossa, total. Ou então a fonte queria transar, né? Eu tô tentando apagar a pasta aqui, mas fica no calculando, cancelei o delete, tá? Ai, filha da puta, você não... Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.